Esta é a Jovem Pan News Litoral. Jovem Pan. CYK 352. AM 1460 kHz. ZYW 488. FM 92,3. Uma emissora da Rádio Litoral Limitada. Jovem Pan.